Corretor 3831, no final ILS 10, baixa, tá bom. 3831, continua a reclamação, ajuste 1 no 9, pista molhada, tem chuva sobre o campo, guardando pista livre. Guardando pista livre, 3831. 3305, solo 55, agilizando a liberação da pista, chama o solo a livrar, agilizando desse 1 a 9. Ativo 219, está livrando, tá? 3305. Pelo 3858, ataque aprovado à direita, ponto de espera pista no 0, ajuste no 019, no ponto de espera quando pronto, chame todo mundo no 8, semana de 5, dando 3858, tenha um bom voo. Ponto de espera no 0, 1895, com 1019, tá 3858, boa. Boa noite, Luciano. 3305, livrou a pista no 0. 3305, tá, TAM. Boa noite, autorizado via Alfa e Juliette, portão 05. Alfa e Juliette, portão 05, 3305. São 3815 na escuta para cópia. No 5, copia. São 3815, autorizado para Sierra Bravo, Golf Romeo, Viápolis, Luno 0, até Tango Bravo Eco, nível de voo 300. Decola da pista no 0, primeira curva à direita, saída da EL, transição Motiva. Controle 120, décima 8, transponder 5444, 3815. 3815, então Guarulhos, conforme pôs o Luno 0 até Taubaté. Nível 300, decola da 10 com curva à direita após na Dael Motiva. Controle de Salvador em 120 decimal 8 e o transponder em 5444. São 3815, é a saída da EL, transição Motiva. Da EL Motiva, senhor, obrigado. Negativo da EL Motiva 3815, saída da EL, transição Motiva. Da EL com todas as restrições de nível da carta. Após da EL voa Leda, após Leda voa posição Motiva. Da EL, transição Motiva, 3815. Subativo, senhor. Saída da EL, passa por Leda e depois segue para Motiva. Obrigado. Correto, cotejamento 3815, portão 3, chame pushback a sua meta. Obrigado. Boa noite, 3858, ponte zero no zero, próximo. Aliás, Mateu no zero, então 3858. Ali, Mateu no zero. Tá 3831, solo 57, direito, ano 219, só. 2195, 3831. Afirmativo. Patrão, Salvador, boa noite, papai Romeu, Romeu Golf, cancelando. Romeu, Romeu Golf, aciona identificação, desça para o nível 050, ajuste 109, chegada a man. Para o 050, chegada a man, 109. LS pro 7231. Uno 096, chame Centro Recife em 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. 12685, alterna 2545. Obrigado, gol no 096. Decolagem autorizada, pista no zero, vento norte, 3 nós. Autorizada a decolagem no zero, 3858. Sendo a 313, dispara 2 mil pés, e as restrições de velocidade e altitude em carga. Ok, graças, descendo a 2 mil pés, perdão, vou querer. NH, CNH, 1019, Salvador. Muito obrigado. Salvador, boa noite, Sam, 93, 97, para Serra Bravo, Tango Charlie, informação Yang. Yang, confere 9397, 220, eu tenho aprovado. Aguarde 1 minuto, cópia 9397, prepare a saída da EL Transição Coral. Tá, EL Coral, Nesa 220, aguarda a cópia 9397. Decolou 02, controle 120, decimal 80, uma boa viagem. Controle em... confirme por gentileza? 128. 128. Controle muito, boa noite, eu tá 3858. Da 3858, contato radar na decolagem, vou para o nível 330, direto Cogbo. Direto Cogbo, tá 9397, pronto para cópia? Prossiga 9397. 9397, autorizado para Comandatuba, Sierra Bravo, Tango, Charlie, via Golf 677 até Yankee Lima Hotel após direto, nível de voo 220. Sistema USA no zero, primeira curva à direita, saída da EL, transição Coral, controle 120, decimal 8. Transponder 5440 da 9397. Autorizado, nível 220, comando a tuba, saída funcionou 0, curva direita, perfil da EL, transição coral. Controle 120, decimal 8, transponder 5440 da 9397. 5440, procedimento correto da 9397. Portão 612, chame pronto para o pushback acionamento. Chamará pronto, 9397. Na 313, Voitona 2 mil pés, reporte estabilizado. Está presente, Voitona 2 mil pés, reportar estabilizado, CNMA 3. O meu Romeu Golf desça para 3 mil pés. Atendi, Romeu Golf. Sou 3858. Escuta, prossiga. Direto a Bucu. Direto a Bucu. Romeu, Golf, desça para 2000, livre e aliás. Ajuste 109. 109 para 2000, livre e aliás. Número 613, intercepto localizador em aproximação, chega o trem, chame a torre. Uno 1895, oceano 6313. Muito grato, até daqui a pouco. Oi, Salvador, muito boa noite, é o Xaner 6313. Ou Xaner 6313. Continua a aproximação, reporte visual com campo, pista molhada. Ok, pista molhada, reportará visual, aguarde para o trem, o Xané 63. Pista vista, o Xaner 63, número 3, ali estou com 1.500 metros. Bom, ciente, pouso autorizado, 63, número 3, vento variável, 2 nós. Grato, baixou e travou, Xaner 63, número 3. Número 3858, chame Recife, 12685. 2285, obrigado. Usaram 4 mil facilidades para seguir 2 mil, Lima, o Romeu Negócio? Eu lhe autorizei 2 mil e autorizei LS. Ah, sem magia, então, obrigado. Autorizado, pushback, acionamento, sinal para o táxi, no 3, eu estou na 3, eu estou. Está fazendo mais de braço de sol, aqui e aqui. Mike, braço de algum inconveniente em cortarmos a sua trajetória? Não é tudo, eu sou problema, Mike, braço de forma. Mike, braço de forma, direto do Duna 5019 para o ILS. Pega 313 no solo 11 e ao liberar a direita, 21 no decimal 9. 219, livra, o chefe é 313. Salvador, muito boa noite, é o Xenê 63, Xenê 63, boa noite, Taxi, via Alfa Sumiete, Juliette. Alfa, via Antares, Juliette, chamou o Xenê 63. Localizador em aproximação. Chega o trem, torre 1-1-1-8-9-5, Romeu, Romeu, Romeu. Romeu, grato, boa noite. Romeu, Romeu. Papá triplo, Romeu Golf, frente do tráfego, ajuste 1019, é posto externo, visual com campo, teto estimado em 1500 pés, visibilidade está boa, sem chuva e pista molhada. Romeu Golf. Romeu Golfo, agora nova informação, chove sobre o campo. Romeu Golfo. Lima Fox é o controle, meu cordial. Foi direto Duna, quando pronto, 5000, ajuste no 09. Câmbio. Triplo 1, meu Golf, reporte na final 3, checado. Meu Golf. Taxo 38 no Cinto da TAM com 183, 3:55 até no Galeão. Governador, você quer ver? 183. Taxo direito via Índia, você espera a Torre 1 no 8 decimal 95, com ajuste 1-0-9, um bom voo. Afirmativo, 2019, direita Índia 1895, obrigado, bom trabalho. Também. Aproximando-se da Juliet, XNR63. O Xenê 63, 130, após o táxi da nave da TAM, ingresso Juliette, portão 04. 04, aguardando o taxiamento do colégio do Xenê 63. Para a final, embaixo travado, Romeu Golfo. Pouso autorizado no 7, vento uma centena, 5 nós, pista molhada, Romeu Golfo. Romeu Golfo. 17, frequência livre, boa. Salvador, boa noite, o TAM 3815, Fox para Lima 0 próximo. Autorizado a linha de colapso do 1-0, vento variável 2 nós, TAM 3815. A linha de colapso 0, TAM 3815. Acho ali, Matel, direto Duna, ajuste 1-0 no 9, quando pronto, desce para 5.000. Sai que prova de uniforme desça para 3.500 pés. 3.500 pés, faz prova de uniforme. TAM 3815, decolado 221, 208, bom voo. 208, boa noite. Boa noite, TAM 3815, passa a 1700. 3815, controle, contato, radar após 2000, Leda, Leda Mótima. Após 2000, Leda Mótima, obrigado. Cima Lima Fox, velocidade. 209, Lima de Marcos. Certo, vou ir com 1809. Autorizado com 80, Lima de Marcos. Aqui Bravo Uniforme está voando sobre a água, desça para 2000, sem restrições. Descendo 2000, Mike Bravo Uniforme. Lima Fox, desça para 3500 pés. 3500 pés, Lima Lima Fox. Autorizado o LS para o Mike Bravo Uniforme? Ainda não. Controle, você poderia confirmar o ajuste? Lima Fox. Ajuste 10119.9. 10119.9. Mike Bravo Uniforme, está agora 12 milhas e meia para a Duna, está autorizado IELS. Autorizado IELS, Mike Bravo Lima Fox, desça para 2000, autorizado ILS. 2000, autorizado ILS, Lima Fox. Do 2707, ajuste 1019, desça para 8000, autorizado, chegada bom. 8000, 1019, do 2707. Lima Fox, reduza para 1509. Desça para o Lima Fox? Vai levar o Fox Reduza para 150 nós. Aqui é que o Juliette autorizado chegada a manhã, ajuste no zero, vamos lá. Ajuste para 6000. Temos ajuste 10, 19. Para o 246, autorizado chegada a bomba, desça para 9000, ajuste 10, 19. Estabilizado o localizador, Mike Bravo de Forma. 74 milhas para passagem sobre o marcador, checa o trem torre 11895, Mike Bravo de Forma. 11895, Mike Bravo de Forma. TAM 3815, chame Recife, 1251. 1251, pegado por aí. Boa noite, na plateia normal de Bravo de Fora. Mike Bravo Uniforme, boa noite. Ajuste na 09. Continua em aproximação, reporte avistando o campo. Teto estimado em 1.500 pés, com visibilidade de 5.000. Chuva agora bem leve sobre o campo e pista molhada. Pronto, Mike Bravo Uniforme. Ouro, 9397, pronto, pushback dessa maneira. Posicionamento desautorizado, sala 9397. Autorizado, chamar a sala 9397. Chato chegado, trabalhador. O uniforme está desalgo campo? Torre, o papapá, Lima, Lima Fox, boa noite. Boa noite, Lima, Lima Fox, 1019, reporte no externo. Batido. Azul 42, eu corrijo, azul 2707, desço, para 5000. 5000, 2707. Uno 246, desça para 7000. Desça para 7000, Uno 246. Então, já com o campo. Mike Bravo Uniforme avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento variável, 2 nós, pista molhada. Autorizado, pouso, pista no zero, Mike Bravo Uniforme. Ajuste para o acidente. Paulo 019. 019. Paulo 09 na escuta, a torre acabou de me informar. Chuva leve, operação instrumentos, teto 1000 pés, visibilidade 5000 metros. Colo 888, controle, desça para 8000, autorizado chegada bomb, ajuste 109, chuva sobre o campo, operação instrumentos, 1000 pés de teto, 5000 de visibilidade. Colo 888, o senhor número 7 para a pouso em Salvador, cumpra a chegada. Salve Salvador, boa noite, está passando o Mike Bravo Uniforme, livrando a Delta, prosseguir para o Gada Baitan. Passando o Mike Bravo Uniforme, boa noite, Mike Trial, como tem a posição de Juliette? Trial, como tem a posição de Juliette, Mike Bravo Uniforme. Lima, Lima Fox, solo 35, direita na Delta 219. Acho que a Lima Hotel vai iniciar o voo sobre a água dessa sem restrições para 2000. 2000, então. Lima Fox, boa noite, ataque de Alfa, mantém a Juliette. Ataque de Alfa, vai manter na Juliette. Azul 2707, dito para 4000. 4000, 2707. Salve Salvador, Azul SNR, informação alfa, Guarulhos. SNR 6313, bom dia para Guarulhos, nível 360 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida da El, Leda, Mótiva. E ela da Azul 1-0 até Taubaté. 5452, transponder, controle 120, decimal 8. Da 10, da da 4, 2-8, pela Ford 208, pela 5-8-0, até o patente. Mike Bravo de forma, tá, José Juliette, tá, no seu coronado da tanque do seu táxi. Sou Capitão Mike Bravo de forma, faz a passagem da aeronave da tanque, está autorizado ingresso via Juliette, contorno Pat, Mike, Lima, na Quebec, chame torre novamente, 198, decimal 95. Passagem da aeronave da tanque, está em ingresso a Juliette, Pat, 1, Lima, Mike, na Quebec, chama torre, 1895, Mike Bravo de forma. Fala, Lima, Lima, Fox. Segue o Xingu até a Quebec, na mesma torre 1, 18, decimal 95, para o cruzamento. Do 8, terça, para 6.000. 2707, está agora 8 milhas para Duna, está autorizado em ali. Autorizado para o regimento 2707. Quando 246, descer de inscrições para 3.000. Para quer que o Juliette descer para 4.000. Tende colapso na zero, vento calmo. Ajuste 1019. Tem para decolagem no zero, 9397, 1099. Zero, voe Mari, desça para 7.000, ajuste 10, 19, chegada Mari. 7.000, Mari, 10, 19, 17. Oscar Lima Hotel, está autorizada a aproximação em LR. Não. Azul 2707 na final, cheque o trem, torre 1, 18, 95. 895, ó. Passando o Mike Bravo Uniforme, está próximo a Quebec, está cruzamento aí na 735. Autorizado, Mike Bravo Uniforme. Autorizado, o cruzamento vai reportar livrando o Mike Bravo Uniforme. O Lima Lima Fox, autorizado a seguir, companhia. Muito obrigado, boa noite. O TAN 9397, decolado às 41208, bom voo. 208, bom trabalho, 9397. Torre, boa noite, azul 2707, estabilizado sem cancelar. 9397 ao controle, está em contato com a Débora, siga como autorizado. confirme. Contato radar atento. Ok, autorizado direto por aura presente. Cumpra saída. Acompanhe a saída. Quente. Boa! Visado pelo localizador. Comandador, só que meio vetoração, direita para 235, desce do Rio Pés de 20 ao lado. Tendo 6224, voe Mari, desça para 8000, chegada a Mari 1019. 8000, 1019, 6224. Mike Echo Juliette é o número 4, mantenha 4 mil pés, Mike Echo Juliette. Número 4 para pouso. Continue mantendo a chegada à mão, capitão. Runa 888, desça para 5 mil. 5 mil, 888. Ok, meu ajuste? Runa 019.9. Obrigado. Bono 24B, reduz a velocidade para 170, 1709. 1709, Bono 246. Positivo. Estou 1170, voe com 250. 2509 agora, 1170. Oscar Lima Hotel, 3 bilhas fora externo, reduz a checa 3 em torre, 1895, Oscar Lima Hotel. 1935, cuidado. Salvador, boa noite, voo 1-9-7-0. Voo 970, velocidade 250, desça para 9000 na chegada a Mari, 1019. Mari para 9000. Confirma ajuste. Voo no 24B, esquerda 120 para o localizador, livre LS, voo no 24B. Esquerda 120, livre LS, voo no 24B. Mike Echo Juliette, desça para 2000. 2000. Voo no 888, velocidade 220. 1-8-8-8. Ajuste do altímetro, atenção. 1-0-1-9.9. Câmbio. 1-0-1-0-1-9, vetor para 9000. Voo no 9-7-0. Tá bravo? Salvador, uma boa noite, azul 2707, Febrão. Azul 2707, boa noite, passe via Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, 09, azul 2707. 3-1-1-8-8-8. Positivo, número 4, descida sem restrição. 7-8-8-8. Voo 1-0-7-0, desça para 5000. 5000, 1-0-7-0, 19. Quanto tempo achou que checou o Oscar Lima Hotel? Oscar Lima Hotel, tráfego em estado pouso autorizado, pista no zero, vento calmo, 1019 na justiça. Hotel. Runa 888, vetoração para sequenciamento, direita 245, falha de comunicações, Simbra, magnética 120. Direita 245 de proa, caso de falha, Simbra 1-20, magnético, 1-8-8-8. Boa noite, 4-6, no localizador. 2-4-6, aproximação, aguarde preenchimento. Aproximação, boa noite, 4-6. Voo 1170, número 5 para pouso, velocidade 220. Vindo 220, o número 70. Ano 6224, desça para 6000. 6000, 6224, desça. Aí que é com Juliette manter velocidade até Duna. controle Salvador. O TAM 9397, PROA 225, evitar formações por 40 milhas. TAM 9397, autorizado de GI, chame Recife 125 ONU e informe. Chame. 7. Alô, Salvador, Sana 6313 na ponte 4, puxe back e o acionamento. Na sessão de 4, autorizado, chame táxi. Autorizado, chama táxi, 6313. Oscar Lima Hotel no Solos 48, direita 219. Gol 1170, desça para 4 mil pés, ainda na chegada a mar e será vetorado. Ok, 4 mil pés, aguardando gol 1170. Gol 246, torre 1985. 1985, 1246. Bom dia, mais tempo de Gente. Oi, Salvador, boa noite, boa noite, 246, final, ele é 3-0. Gol 1-2-5-6, França, igual estado, pouso autorizado, pista 1-0, vento calmo, ajuste 6-19, pista molhada. Gol 1-2-4-6, autorizado, pouso na pista 1-0, com 1-0, 1-9. Detonação, esquerda, proa 340. Falha de comunicações. Foi para Simbra, magnética 1110. Na proa 340, caso de falha, vou a Simbra, magnética 1110, 1170, gol. Piano 6224, desça para 5000. 5000, 6224, 24. Gol 1970, desça para 6000. 6000, 1970. Oscar Lima Hotel, autorizado ingresso Juliette, contorno Grande Pátio. Taxiway Lima, Mike, na Quebec, torre 118.95 para cruzamento. Cruzamento, 130 para o localizador, desça para 2000, chão estabilizado. Controle Salvador, gol no 970, solicita para o 050, para a Romatã. Autorizado, desvio. Autorizado. Engenho 050, Sename 224. Piano 6224, vetoração, esquerda, proa 360, falha de comunicações, Simbra, magnética 120. Esquerda, proa norte, falha de comunicações, Simbra, confirma a magnética, por favor. 120. 120, 224, 5000, mantém. 4 horas e 50, alternando galeão. Janeiro 313, táxi direito via Índia, consigo esperar a torre 1-1-8-9-5, ajuste 9-0-9-1-1-1-1. Autorizado táxi até o ponto de espera, lá de 2-1-9-5, 9-0-9-1, ajuste 6-3-1-3, obrigado. Salvador, Papai Romeu, Mike, Eco Juliette. Mike, Eco Juliette, boa noite, ajuste 1-0-9-9, reporte passando externo, visual com campo, teto estimado em 1.500 pés. Visibilidade 5.000, sem chuva, agora pista molhada. Direto, mais rápido, 246 no solo 52, direita Fox 209. Direita Fox 209, agora 246. Boa noite, 246, boa noite, táxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette para o 02, Positivo, desça para 2000. 2000 pés, 1170. Luciano 6224, velocidade 190. Luciano 6224. Gol 1170, direita, proa 120 para o localizador. Ok, direita 120 para o lote, gol 1120. Patrulha, o certo aqui em cima está mais de 2000, tá? Não está mais de 1000 pés não, eu estou cruzando 1700 e isolpa a pista. Só aí, o Márcio já matou para cima, né? Eu acho que ele mantém autorizado. Condições por lá esquerda. São mandou, boa noite, 3178, um abraço, boa. Antônio 78, Salvador, ajuste 10019, desça para 8000, chegada a Mari, 250 nós na velocidade. 8000, 19000 e 250, é isso? 250 nós, Antônio 178. 250, certo. 1970, informe condições de curvar à esquerda. Condições de curvar à esquerda e vou manter a proa esquerda por só 10 milhas, aí pode ter que retornar. Tiet. Mantenha, então, a proa de Itape, após Itape, Duna, o senhor vai se vetorar. Itape, Itape, Duna, aguardando vetores. O 470 já com a da mínima, agora 200 nós. Tiet. Luciano 6224, direita, proa 100, desça para 2000. Direita para 102.000, 2.24 hoje. Gol 1888 em aproximação, checa o trem, torre 1.1895. 1170, está autorizado a aproximação ILS. Autorizado ILS com 1170. Luciano 6224, direita, proa 120 para o localizador, livre.